Sete aproximação LS, chama a Torre Salvador, é 198 decimal 95. Bota abaixo, ó. Pegou 1621 estabilizado LS. Bomba 621, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, QNH 1015, informa um Charlie 208, uma aeronave em missão de segurança, realizando a decolagem neste momento da pista 17. É, muito obrigado. Ciente. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, autorizado ingresso de pista 17, pode com delineado e pronto. O Xené 6312, mantém o ponto de espera. Gente, tem aqui o Lugu para acionamento táxi, torre 1895. 621, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso na 10, gol 1621. Guardião 08, decolado ao 53, ingressa corredor axé, chama controle 120, decimal 8. Direito axé, 08, guardião 08, graças ao retorno. Quente, mantém a posição, o outro é Juliette Serra. Bom dia, ouça na areia 311, na 4, pushback de saneamento. Chame a 311, livre pushback de saneamento, chame táxi. Está na porta. Diga. Tente, livre acionar, reporte para o táxi, o Yankee do Golfo. Salvador, bom dia, gol 1165. Parromeu, Hotel Juliette Serra, livre decolagem pista 17, vento 160 graus, com 5 nós, informo um Charlie 208 que decolou à sua frente, ok? 360, meu Hotel Zulu 10, bridge, meu Hotel Zulu 16, meu Hotel Zulu, após direto trive, segue conforme a rota. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Perfil de subida Block 1 Alpha. O transponder 5064, frequência do controle 120, decimal 8. 120, decimal 9. Direita 219, 9-2. LZ, direto trive. Decola da pista 10 com curva à direita, Block 1 Alpha, 5064, 1208, controle. 1165, pedindo correto, chegando para o fato, para pushback de saneamento. Soltará pushback de saneamento, gol 1161. Solo gol 1621, táxi via Alfa, reporte antes da Gillette. Antes da Gillette, no meio da Gillette. Salvador, bom dia, guardião 08. Guardião 08, mantém esse visual no meu pé, corredor axé, informe através do farol da barra. A gente vai reportar através do farol da barra, guardião 08. 08, quanto possível ser estimado, provavelmente. Aguarde, sim. O Juliette Bravo Delta, prossiga? Elefa 1 Alpha. O transponder 5031, frequência do controle 120, decimal 8. Precisando Curitiba, nível 360, aerovia precisou 21. Seja Elefa 1 Alpha, decolando 1-0 com curva direita, transponda 5-0-3-1, controle 120-8, para 3-8-9. 3-8-5-9, confirmando, transponder 5-0-3-1. Afirma, 5-0-3-1, para 3-8-9. Engajamento correto, chama quando pronto para pushback saneamento, para 3-8-5-9. Sim, 3-8-9. Bom dia. informe levando a CTR de Salvador. Zero graus, meia dúzia de nós. Gol 1648. Falei pro pouso, agora 1648. Sentinel 6312, decolado ao 57, chame controle em 120, decimal 8. 208, bom dia. 095, livre ali a Tux Ray, para no zero, chame estabilizado. 2000 pés, no 05, reportará estabilizado, já 3, 8, 9. Salvador, bom dia. Oxenai 6312, encaro no Alfa 1500. Oxenai 6312, contato na terra da colagem. Submateu 350, prossiga com fono, autorizado em solo. 350, saindo no perfil, 6312. Vamos manter a postante da Juliette. Postante da Juliette, primeiro. 1-3-1-0. Copiado, informe o traseiro de farol. É barra. Vai informar o guardião da Bravo Delta, ataque via Mike, chamando a Lima para ingresso no pátio 1. Chama Rebelde. Red Portão 09. Juliette 09, 621. Follow 621, segue o Follow Mino através do 62. Vem se Follow Mino através do 62. Para o SAC 5611, temos 154 a bordo. Confirme, 104 agora? 154. 154 agora, confirme a autonomia e alternativa? Tranquilo, a nossa autonomia é 4.23 e o alternado é o Galeão. Fecha na 63 no 1, livre táxi da Índia, com espera torre 11895, altímetro 1095. Livre táxi. Torres, 1895, 1500. Golf, livre decolagem da presente com Pro Norte, vento 170 graus com meia dúzia de nós, reporte para o sol. Salve Delta, mantém a posição na Lima, guardando autorização para ingressar na parte 1. São Salvador, está sendo 859, posição 8, pushback de acionamento. 3859, aguarde para pushback de acionamento. Aguarde, está sendo 859. Sapatango e Exulo Golf, prossiga com o Proa Norte, chame controle em 120, decimal 8. Considere sua decolagem ao 01. Chama o controle 1208, o Yankee Hugo. Jet Bravo Delta autorizado em ingresso pro Pat 1 até o táxi até o Pat 3. Controle Salvador é o Papatango Yankee Hugo. O nome é 48, táxi de Alfa, mantém a posição antes da Jet. Alfa mais 01116, a intenção é realizar o patrulhamento da BR-324 até a região de Amélia Rodrigues. Zulu Golf, ciente, mantenha 510, não me escuta, informe iniciando o patrulhamento no, na região do Zulu. Amará iniciando o Yankee Zulu Golf. Oxenai 6311, na linha de qual sem parada? Pode ser, vai ter. Gente, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 7 nós. Enviar alinhar e decolar da pista 10, outra 6319. Gillette Bravo Delta. Primeiro, complete a aproximação, ele é assistindo a turma 18, decimal 95. 1895 a 3896, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3896. Tá 3896, continua aproximação, aguardando pista livre. A aeronave da Bianca iniciando a rolagem no momento, QNH 1015. 1060, utilizou de chegada a mais. Que oitavo 6250. Tapo, obrigado. Esse é portão 08. Vai manter o seu Gillette. Gillette Bravo Delta, Papo da 4. Autorizado Aracaju, nível 095, via Golf, chega o eixo da Golf 677. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Decola inicialmente restrita a 1.000 pés até a ascensão do controle. Segue no corredor forte. Transponder 0260. Controle em 120, decimal 8. Pouso na 10, está 3896. 6311, decolada ao 04, chame controle em 120, decimal 8. Bom voo. 08, obrigado. Salvador, nosso bom dia, esse é o Sanero 6319. 6-1-1, bom dia, contato radar da colégia, subiu até o 360. Prossiga conforme autorizado. Conforme autorizado, livre subir e manter o 360, o Sanero 6319. 6312. Chame o Centro Recife 2545, alterna 3365. Confirma a primária, por gentileza? 2545, alternando 3365, hoje na 6312. 2545, 3365, obrigado. Controle de Salvador, 35414, no ideal, descida. 5414, desce para 3000 pés, altimetria em Salvador, ano 0 no 5. 3.000 pés, 0 no 5, grato. 5. Voo 965, parte para o pushback de saneamento. Aguardando o voo 965, nós confirmamos, portanto. Aqui, aguardo, presente, 1245 para coordenar com os tráficos locais e aguardo a mensagem do hotel e até. Gente, vão me livrando deste setor. Ah, me escuta permanente. Yankee, Zulu, Golf. Fala. Tá 3896. 3896, confirme o horário do plano. Livrou na Fox Trot, tá 3896. E ataque de Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, reporte antes da Juliette, 3296. São Salvador, da Pia 859, com 150 mortos, autonomia de aeroportos, linha sendo Campinas, São Fortaleza. Da 3859, 1744, livre táxi via Pátio 1. Índia, Ponte Espera, Torre 1-1-8-9-5, altimetro 1-0-9-5. E a parte 1 em Índia, Torre 1-8-9-5, 1-6-4-8, serve o tráfego Airbus da TAM, taxiando para o ponto de espera da 190, após passagem do mesmo, autorizado a ingressar Juliette para o portão 08. Após o Juliette, portão 8, 64. No 4, Lira LS, separa 2 mil pés, altímetro 1095, chama estabilizado no localizador. 2 mil pés, 1095, chamaremos estabilizado no localizador, 354-14. 896, segue o Boeing da Gol à sua frente, para o portão 03. Para o 03, da 3896. Qual seria um estimado para o gol no 165? Mais um minuto para o pushback, no 165. Ah, tá ok. Ciente, fome livrando este setor. Qual o seu tempo estimado nesse sobrevoo? Ciente, mais uma hora a partir do presente. Fome livrando o sobrevoo no setor, em antes do gol. Circulado, autorizado a linhagem e decolagem do 0 vem 1.5 graus, 0 circulado. Fazendo ataque, segundo o 165. Autoriza passar o 6250, passar a estape abaixo de 5 mil? Afirmo. Ciente, 6250, braço. 05, ele puxará para a entrada do pad 3. Aceptando o localizador, 35414. 35414, complete a aproximação LS, chama a torre 18, decimal 95. Também torre 1895, 35414. 1895, ciente, grato. Chama 250, livre LS, chama estabilizado. Depósito estabilizado, 6250. Autoriza para os externos? Livre LS, chame estabilizado no localizador, 6250. Certo. A 35414, puxa a aproximação, pode ser baixado travado, que negar no 05. Gente, portaremos baixado travado no 05. Já 3859, decolado 11-1, chame controle 120, decimal 8-1. 208, obrigado. Colis Salvador, bom dia, até 3859, passando 1600 pés na sua escuta. 1859, contato radar André Colégio, submotel 360, prossiga conforme autorizado. Afirmativo, 360, até 3859. Gente, continua a aproximação. Repete. Aguarde autorização de pouso, trip 5414. 5414. Visual agora com campo, trip 5414. Trip 5414, traça agora estável, de pouso 0, 71, 4 para o táxi, o gol 1165, 176 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna o galeão. Chegou no 165, livre táxi via pátio 1 no Índia, ponto espera a torre 1895, o altímetro 1095. Livre táxi, ponto espera 1895, gol 1165. Pilote Bravo Delta, autorizado táxi até o ponto espera via pátio 1 no Índia, ponto espera a torre 1895, o altímetro 1095, segue o bom e vai a gol até o ponto espera. Não, obrigado também. Minha 319, chame Recife, 3395, alterna 251. Torre, bom dia, gol 1165, ponto de espera, pronto. Gol 1165, mantenha, ponto de espera. Mantenha, ponto de espera, gol 1165. 3514, solo ao 15, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. 121, decimal 9, o trip 5414. Salvador, o trip 5414, livrando na Eco. Trip 5414, tá? Via Alfa, Quilo, Pátio 3. Alfa, Quilo, Pátio 3, ciente. Celular atente ao sinalizador, prevista remota 05. A torre 1895, né? 250. 295, tá já. 05, modular atente ao sinalizador, trip 5414. Ciente, trip 5414. 6250, na escuta da torre? Afirmativo, possível. China 6250, cheque trem de pouso. Aí baixo, bravado. Tráfego avistado, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 7-9, QNH 1-0, 1-5. Livre pouso, cabeceira 1-0, 6250. Gol 1165, visual com Airbus da Avianca, final pistão 0. Afirmativo. Gente, após passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira 1-0. O gol 1165. E após o tráfego, a linha mantém gol 1165. Novidade mais que eu tenho sala? antes pro táxi? Já tive Delta, no momento não tem nenhuma aeronave para puxar nesse setor, tá autorizado continuar no setor. LF. Já na prova de LF, 3259. Confirmado, 3259. Né, 6250, solo 18, Vidério primeira direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, 6250. Não chame ainda da descida. Boa, bom dia, 6250, ligou aqui. Xerém 6250, táxi via alta, reporte antes da Juliette. Boa tarde, da Juliette. Do 1165, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-40 graus, 7-9. Livre decolagem, gol no 1-6. Seu pés, altímetro 1-0-5, chama estabilizado no curso do localizador. Mais 94. Trive e segue conforme a rota do plano. Decola da 1-0 com primeira curva direita, perfil de subida, Block 1-Alpha. Transpon D5, 1-0-3, a frequência do controle, 1-2-0, decimal 8. Localizado, convoia, subida 3-6-0. Transpon D5, 1-0, brinde, a 3-6-0, dá a volta ao segundo trilho, certo? Papai de Alpha, decola 1-0, curva direita, sai da Block 1-Alpha. Transpon D5, 1-0-3, controle, 2-0-8, do voo 6-0. 1-6-2-1. Regimento correto, chame quando pronto para o pushback saneamento. 050, com o dia 9. Rodou o gol, 1-6-0. 1-6-0, informação em curso, é papago, red copy. Assista. Presidente, por exemplo, está em uma teca de 0-0? 1500, né? 1-65, contato radar na decolagem, gol 360, prossiga conforme autorizado. Gente, subindo a 360, gol 1-1-65. Chame Recife, em 260, alterna 288. 260, 288, obrigado. Lance da Juliette, o 6250. Taxi 6250, ingressa Juliette, portão 01, fica atento ao homem na lateral. Afirmativo, portão 01, está avistando o homem. Pronto, 1630, pronto, copy? Afirma na sua escuta, voo 1630. No 630, autorizado Recife, nível 370. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Nicar 1-Alfa, Upper Whisky 5-8. Aciona 5074, frequência do controle em 120.8. Ele é o código de transponder 5-0. Transponder 5074, no 630. Autorizado 370 para Recife. Decolando 1-0, curva esquerda após a saída de cá, 1-Alfa, Upper 5-8. Aciona o código 5074, chama o controle após 1208, voo no 630. Voo no 630, cotejamento correto, reporta pronto para o feedback. Reporta. Cliente Bravo Delta, decola 223, chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208. Juliette Bravo Delta. Salvador, Juliette Bravo Delta. Circulou na sua escuta. Juliette Bravo Delta. Mantenha no meu pé de corredor forte. Aguarde para a subida ao 095. Juliette Bravo Delta. Continua no meu pé de corredor forte. Não aguardo para a subida. Salvador, eu vou no 648-3-0, Marquinhos Nova. Vou no 648, informação em curso papá, aguarde cópia. Na sua escuta, a saída. Será prevista Nicar 1-Alfa, gol no 648. Nicar 1-Alfa. Agora puxa o acionamento, eu vou no 630. Voo no 630, codindo com a equipe solo, reporta táxi. Chegou 1-0, no 1-0-94. 1-0-94, complete a aproximação LS, chama a torre em 18, decimal 95. 18, também tem. 630, por cima. Para acionamento na posição e puxar o pushback. Ciente, livre acionário, reporte para o pushback, o voo no 630. Mostremos. 094, continua a aproximação para a segunda nova estado, reporte estação externa, baixado, travado. Trabalhar, 094. 1648, autorizado Maceió, nível 370. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Nicar 1-Alfa, Upper Whisky 5-8, após, conforme rota do plano de voo. Aciona 5113, frequência do controle 120, decimal 8. 370, conforme o plano. Maceió, também, será cara no alto, cadê 58, foi no 308. Gol 1648, não foi possível compreender a curva? A primeira curva é esquerda. Seguinte, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback, gol 1648. Vai chamando, né? Salvador, aqui de Alameda. 65, chame Recife, em 13395, alterna 251. 13395, 251, bom dia. Antônio Juliette Cabo Delta, quando possível, aceito. Para pushback. Para pushback, eu vou no 630. Tá 3198, desça para o 050. 050. Afirmativo, desça para 3.000, ajustado 1.015 no altímetro, é com dia novembro. Zero nove quatro, solo 2-2, livre direito, chame sol em 1-2-1 decimal 9. Direita 2-1-9 agora. Sol 1-0-9-4, estou lembrando. Sol 1-0-9-4, prossiga ataque de alta, reporte antes da Juliette. Vamos para a porta do Juliette, 2-0-9-4. Voo no 630, na escuta? Prossiga, 630. Voo no 630, modifique sua saída para Pucajamo-Caju. Pucajamo-Caju, sim. Isso, a curva permanece e o restante da autorização também, voo no 630. Certo. Voo 1-621, na escuta? Voo 621, modifique sua saída para Dael, Leda, transição Motiva. O restante da autorização permanece. Dael, Leda, Motiva, voo 621, sabe o motivo? Afirmo, foi restabelecido o voo R Salvador e agora... Alongou 90094. Gol 9094, prossiga? Ah, tem duas pessoas andando na lateral esquerda ali da pista ali, você tem ciência ou não? Sim, temos ciência, mas aí próximo 0900, próximo aquilo? Não, não, é, só no através aqui, mas eles estão do outro lado, lá do lado esquerdo da ABS mesmo. Ah, sim. Então tá bom. Recebendo no momento 2-4. Obrigado. Eco ainda novembro, livre LS, desceu para 2003, chama estabilizado no localizador. Livre LS, descendo para chamada estabilizado, o Eco de Lodinha também recebe, tanto o VOR quanto o CDE de Salvador. Vicente, obrigado. Voo 1-648, me escuta? Prossiga, 1-648. Voo 1-648, modifica sua saída para Pucajamo, Caju, e o restante da autorização permanece. Pucajamo, Caju. Juliette, vou na 0-1-0-9-4. Ingressa Juliette, portão 04. Juliette para 04. 0-9-4. Romeu, Hotel Juliette Serra. Siga visual direto do farol de Itapuã, informe através do Parque Pituaçu. Informe para o B. Prossiga táxi até a espera da pista 10 via Pati Unis. Quando lá chame torre em 118 decimal 95 NH 10 no 5. Via Pati Unis, lá chama a ponte espera torre 195 NH. Já está operando o VOR, tanto o VOR quanto o Delta Mike Echo. Voador, bom dia. 6140, aprovação, Maceió conforme. Cristina, 6140, informação em curso, Quebec, pronto, cópia? Negativo, possível. 1895. Ok. Autorizado Maceió, nível 250. Decolo da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, Upper Whisky 58. Aponto conforme rota do plano de voo. Acena 5106, frequência do controle em 120, decimal 8. Utilizado para Maceió, 250, pista 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, Upper Whisky 58, 5106 no transponder, controle de saída 208. A Romeu de Novembro Alto, também te confirmando, é corredor forte, está passando 20 milhas. Gente, autorizada a NRD, colapso no 0, vento 1, 9, 0, grau 0, 8, 9. Ainda agora, mete 0, dá 1, 0, obrigado. Autoriza após Simbra, o Eco India November circular pela direita da Raposo no 7. Tem um Eco India November cancelando de imediato? Não, do externo. Gente, Eco India November reporte para o cancelamento. Reportará para o cancelamento, Eco India November. Palmeiras de November Alto, autorizado o voo local Salvador-Salvador, afastando-se 20 milhas, decola a pista 17, corredor forte, primeira curva à esquerda, restrito a 1.000 pés, aciona 01971, frequência do controle 120, decimal 8. Sim, já não me parava o cortejamento correto, para acionamento do táxi, chame torre 118, decimal 95, bom voo. Quem negar 1.0, 1.0. 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 7 na final da 97. Cancelada dos 37. Mete a portaria na final da 97, aqui da 90. Em de novembro, Alfa, pode ir para o táxi. 630, decolado 36, chama em controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, bom trabalho. Salvador, é o gol no 630, decolado do Cefio da Puca. A presente autoriza a proa de Aracaju. Por 630, contato radar regular, submantém 370, Cefio da Puca. Respeito livre LS, isso para 2000 pés, altimetria em Salvador, 1095, chama estabilizado. A 2015, chama estabilizado. Hotel Juliette Serra, isso para 500 pés, altimetria em Salvador, 1095. Controle só para 500 pés, hotel Juliette Serra. Fim de novembro, tráfego avistado, autorizado o pouso 17, vento com 180 graus, 069. 20, livre pouso para o Eco de Novembro. Eco de Novembro, confirme o pátio, alfaz de pouso. É o pátio 4, hangar do Graer. 20, Eco de Novembro. 55, Quebec, confere. 200 para Porto Seguro, copia? Copio. 35595, autorizado Porto Seguro, nível 200. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da El Coral, Golf 677, após conforme o rodo do plano. Aciona 5104, frequência do controle 120.8, trip 5595. Autorizado 200 para Porto Seguro, decola da 10 com curva à direita, da El Coral, para Golf 677, 5104 para o transponder. 128 é o controle, 5595. 5595, atendimento correto, reporta pronto, pushback. Vou procurar posicionamento 5595. Pushback acionamento, voo no 648, posição 8. Voo no 648, poderem conhecer só o ataque. Entendeu que está livre, já o ataque no 648. Sistema Eco Índia Novembro, solo de 4-0, autorizado backtrack, táxi até o pátio do Greia, na interseção 8, aguarde a viatura follow me que levará o senhor até o pátio, devido a obras na lateral da Oscar. Boa, pode lá, pode lá. Boa, Salvador, pode lá, pode lá. Hotel Juliette Sierra, continua a aproximação, confirma intenções. Pousamos para a pista 1 da Santos e vamos estar para o 4, 4, por exemplo, 4, 4. Hotel Juliette Sierra, aproxima direto para o 4, 4. Tudo aqui, está na minha foto. Gente, Hotel Juliette Sierra, está presente sem condições de fazer base pela direita do 1 da Santos? Afirmativo, eu falo no estágio pela direita para a nova sede. Gente, eu estou Juliette Serra, é ponte nacional da nova sede. Eu estou falando na final, já para o voo, eu estou vindo aqui. Não pode prosseguir o táxi até o pátio do Graia. Atento à obra na lateral. Estacionário de frequência, Eco Índia Novembro. Também dos outros, 31198. Tanto 31198, complete a aproximação, chama a torre em 18.95. 295, graças. Torre Salvador, 3198, estabilidade DLS, 90 baixado para lá. 3198, sente, continua aproximação, tráfego ainda 9, estado para informação, à sua direita, um Alfa Sierra 65, aproximando da 17, não interfere na sua aproximação. Senta sobre o externo visual, tá 3198. 545, alterno no 3365. Certo, manhã. Boa. É livre para o zono 7, vento 160 grau 089. Logo lá. 109, pushback, abonamento 6219. Gente, é 621, número 2, setor baixo. Escutado. Livre pouso, próximo a zero, vento 160 graus, 089, confirme já baixado travado. Baixado travado, visual, livre pouso, 190. Hotel Juliette Serra, solo 44, táxi hotel 44, atento a obras na lateral da ótica. Número 48, eu só comprei 136, foi muito baixo, eu poderia repetir? 136 a bordo, 40, corrigindo, 2h28 Natal. 2h28 Natal, 136 copiado, 648, táxi aprovado via FAT, fim de aeroporto histórico, pistola 0, ajuste no 015. No ponto de espera, chamei torre frequência, chamando noite, principal 95 para 648, tenha um bom voo. Fácil, Índia, 1895, no ponto de espera, bom trabalho, 648. 1621 em coordenação com a equipe de solo, após a passagem, correção, após livrar a cauda, o Boeing da companhia, você tem livre pushback, acionamento, chame pronto o táxi. Thank you, chama de táxi, 621, obrigado. Então, 3198, solos 45, livre direito, chame solo em 121 desse solo. 21 nova direita. Nova... 98 reporta grande quantidade de pássaro pousado à direita da pista. Ciente, graças. Time pousados à direita ou na final da 1-0, confirme? Livrou, na 3198, prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Somente confirmando, os pássaros na final pista 1-0 ou próximo, ou na lateral da pista? Na grama, na lateral da pista, tá, 3198, observa. Gente, grato pela informação, tá 3198. Nada. 050, QNH1015, autorizado a chegar da Mari. 050, chegar da Mari, 1561, pode voar em Serra da BV? 1561, mantém o perfil da chegada. Interessante, 1561. Tem a chave, a tatuí ali, a Delta e a chave, foi? Sim, entre a Delta e a chave. O número 648 na escuta? Na escuta, 648. Informa o bando de pássaros próximo a Delta e a Charlie no canteiro central, fique atento. Tranquilo. Bruno para o táxi 1978 a bordo, 4 horas e 13, alterna Galeão, 621. Voo 1621, prossiga a táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio, Índia. Quando há, chame tu em 118.95 QNH 1015. Ele está aqui em Pátio, Índia, ponto de espera da pista 10 com trabalho mesmo. Salvador, 35595 para puxa acionamento. 35595, vindo com a equipe só o repórter ataque. Autorizado a apertar para o ataque, 35595. Tá 3198. De passagem ao Boeing da Gol, prossegue contato até o ponto de espera. Após ingresso de Juliette, portão 612. Juliette, 612, vou dar passagem ao Golfo, tá? 3198. Então, desça para nível 060, QNH 1015, autorizado a chegada Mari. 060, 1015, autorizado a chegada Mari, em assente da Quebec. Papatango, Juliette, Bravo Delta, 4 milhas sudoeste da posição Conde, chame Araca, mantenha nível 075, chame Aracaju em... 120.3, serviço radar terminado. Baixo, é o Bravo 3. Bom, 1648.120.8, decolado ao 50. Olha, o Mike Let Mike pode incrementar a velocidade ou ainda continua reduzido? Juliette, Mike, continue em redução para 259. Certo, então mantém 259, Juliette Mike. Torrigo 621, muito bom dia, ponto de espera da 10. Torrigo 621, anima até que a pistola 90. Final 90, 621. Saída PUCA 3510. Voo 648, contato radar na decolagem, estou para nível 370, saída PUCA. 370, sem restrições, 648. November Alpha decolado 5-1, não tem condições de mexer a curva à esquerda? Tá no cruzamento do campo, Índia November Alpha? Tá livre cruzamento, confirma? Afirma, tem condições de curva à esquerda de imediato? Afirma, Índia November Alpha, vai cruzar o campo. Sim, Índia November Alpha. Polo Salvador, o trip 5595 está pronto para o táxi, talvez 5, 4, 3 horas e 30, alterna a vitória. Trip 595, prossiga a táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índio, quando lá chame torre 1-1-8-1-9-5-1-0-1-5. Pátio Índio, ponto de espera 10295, 5595, lá. Cruzou o campo, ele não vai liberar.